No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Bolo. Muito bom dia, hoje é terça-feira, dia 2 de julho, o Tema Livre está entrando no ar, mais uma vez nós estamos tratando ainda daquele contexto mais abrangente dos protestos de rua, o contexto que levou a presidenta Dilma Rousseff a entrar no circuito, a propor um plebiscito, né? Propor uma constituinte restrita, agora um plebiscito, envia hoje ao Congresso Nacional a proposta do plebiscito com as perguntas que devem ser feitas para a reforma política que o Brasil persegue já há tantos anos e não consegue, juntamente com reforma tributária, reforma administrativa, tantas reformas que estão aí na agenda nacional. Muitas das reivindicações que nós temos visto na rua têm a ver com esse cenário econômico também, com o poder aquisitivo, a falta de poder aquisitivo, a volta da inflação, o desemprego, uma série de questões que nós vamos abordar hoje aqui no estúdio com o supervisor técnico do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, Jardel Leal, e por telefone o Roberto Vertamati, que é diretor de Finanças e Economia da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Eu vou abrir precisamente com o Roberto, que está por telefone e está lá de São Paulo, está, portanto, numa situação mais distante de nós aqui, então a gente vai tratar com certa deferência. Bom dia, Roberto. Bom dia, Luiz Augusto. Bom dia aos ouvintes da Rádio Nacional aí do Rio de Janeiro e também ao Jardel aí. Muito bom dia. Roberto, eu gostaria que você abrisse o programa falando sobre esse cenário que eu acabei de descrever aqui. Os movimentos de rua, os protestos e a situação econômica dentro disso aí, nessa ótica, a partir dessa ótica. Como é que você vê isso? O Brasil, desde o Plano Real e Fernando Henrique, depois o Lula, nós tivemos um caminho bastante positivo com relação ao desenvolvimento, crescemos nesse período. No entanto, nós temos que ressaltar que nós precisamos crescer mais. Nós chegamos aí a uma renda per capita da ordem de $12 mil, mas nós queremos mais, o povo quer mais, nós precisamos de mais distribuição de renda, e isso é um fato. Então, eu imagino que, como você comentou, Luiz, e está certo, nós precisamos mexer um pouco mais nas estruturas aí do país, a reforma fiscal, tributária, é o problema da burocracia, é o problema da corrupção, e tudo isso precisa ser mexido. Então, as suas ponderações, e eu concordo com elas, precisam ser ajustadas, e o povo está exatamente sentindo isso, e nós queremos mais, como eu disse, nós queremos ser um país desenvolvido, talvez daqui 10, 15 anos ou 20 anos, mas temos que seguir adiante. Certo. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou hoje, na verdade distribuiu ontem para divulgação hoje pela imprensa, uma estatística registrando um recuo de 2% em maio na produção da indústria brasileira. E isso já vinha numa situação engraçada, né, de gangorra, porque em abril nós havíamos crescido 1,9%, em maio caímos 2%, e assim nós vamos uma hora subindo, uma hora descendo. Mas esse dado é bem recente, dessa última estatística distribuída pelo IBGE, divulgada pelo IBGE, e nós temos outras informações que são são pinçadas desse contexto, que nos permitem algumas divagações. Por exemplo, a Editoria de Economia e Negócios do Jornal Estado de São Paulo divulga que o Brasil atingiu, no ano passado, o menor nível de desigualdade desde 1960. Para você ter ideia de quanto tempo tem isso, 1960 é o ano da transferência da capital da República, do Rio de Janeiro, para Brasília. Portanto, é há tanto tempo quanto mudamos a capital do país. Apesar dessa crise europeia, o Brasil até 2012 vinha num processo muito bom, e essa distribuição de renda, apesar de ter acusado essa melhora nesse período que está histórico aqui medido, ainda é uma das piores do mundo, o Marcelo Neri, que é da Fundação Getúlio Vargas e é um estudo da Fundação Getúlio Vargas, ele destaca isso no Estadão. Ele diz: a má notícia é que ainda somos muito desiguais e estamos entre os 12 países mais desiguais do mundo. Mas é interessante registrar também que nesse período de 2003 para cá, nós tivemos um ingresso de uma massa de classe E e D na classe C, portanto, no mercado de consumo, o que se traduz também nesse movimento de ruas. A gente vê pessoas que são dessa nova classe média que estão na rua reclamando, reconhecendo os seus direitos, pela primeira vez tendo conta em banco, pela primeira vez tendo cartão de crédito, esse tipo de coisa. E isso também, o Jardel, leva a uma confusão comum aqui, que é a confusão entre cidadania e consumo. Eu queria que você fizesse a sua intervenção inicial falando desse contexto geral aí e do ponto de vista do GIESE, né, que é o departamento intersindical, portanto tem um viés aqui da ótica do lado do trabalhador. Bem, bom dia ouvintes da Rádio Nacional, bom dia Roberto, bom dia a todos, Luiz. Esse é um tema bastante complicado, bastante difícil. Porque, primeiro, o que ocorreu no Brasil nesses últimos tempos não foi um acesso da grande massa de pessoas na dita nova classe média. O que houve efetivamente foi uma incorporação de grande parte das pessoas que estavam num processo de exclusão, que também é é resistente, permanente no nosso país, um processo de exclusão social, e você tem uma incorporação grande de pessoas via mercado de trabalho. E essa incorporação de pessoas, de um grande volume de pessoas, se dá nas faixas de renda mais baixa do mercado de trabalho. Então, existe um mito de que nós estejamos entrando e vivenciando um processo de mobilidade social. Se nós estudarmos de forma cautelosa e profunda, nós vamos ver que no Brasil nós temos uma dificuldade imensa de ascensão social. O fato das pessoas serem incorporadas na pirâmide, na base da pirâmide de salarial, que nós temos uma, segundo a PNAD, nós temos cerca de 68% das pessoas ocupadas recebendo até 2 salários mínimos. E a renda familiar, ela vem crescendo, incorporando novas pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, e a renda melhora. Então você tem uma tendência que, pela via do consumo, pela carência do uso de determinados bens, né, o que você tem? Você tem uma pressão de demanda forte, porque as pessoas começam a tentar estruturar a sua casa com aquilo que é considerado hoje básico na sociedade. Nós não podemos pensar a sociedade brasileira pré-industrialização. O 1960 é exatamente o momento ali de finalização do plano de metas, quando o Brasil realizou uma industrialização forte, né? Nós passamos a ter uma indústria mais forte. E o que ocorre naquele período? Vêm as demandas por reformas de base, e que vão, na medida em que vão tentando ser tratados, né, gera o golpe militar. Então, assim, esse momento em que você tem um certo ajuste do ponto de vista de controle de preços, com um período longo, nos anos 90 e 80, de baixo crescimento, nós não podemos hoje, acho eu, e aí queria dialogar com o Roberto, dizer que nós estamos vivendo um processo de desenvolvimento no Brasil. Um processo de desenvolvimento no Brasil exige que a gente tenha algum projeto de futuro. Que modelo de sociedade que nós queremos, que modelo de cidadania, de exercício de cidadania que nós queremos. E aí tem uma questão complicada, que é o papel do Estado, que acha que as demandas da rua estão sendo fortes por pleitear por políticas públicas que são importantes para a sustentação da renda da população. Quanto se gasta hoje para você manter seus filhos na escola? Quanto você gasta hoje para ter um padrão de saúde razoável? Isso tudo tem que sair da remuneração do trabalhador. Então, você gera uma dificuldade de preservação das condições de vida que vão ficando complicadas, né? A coisa do transporte público, a mesma coisa. Então, você tem uma série de elementos que, quando eles são percebidos pela população como sendo direitos, porque é essa população, mesmo essa população mais pobre, que tem o maior impacto dos impostos na sua renda, porque grande parte dos impostos são impostos indiretos, que são incorporados nos produtos que a gente compra. Então, a grande massa da arrecadação de impostos é sustentada por essa população que gasta toda a sua renda com consumo. Então, você tem uma série de elementos que confluem e criam uma dificuldade muito grande, inclusive para o gestor público, para definir por onde ataca. Porque a economia é complicada. Quando você mexe numa banda, pode desarmar a outra. Não é tão simples assim, né? Seria ótimo que a economia fosse um jogo de A e B, resolve o A e o B fica quietinho. Aliás, nós não estaríamos aqui discutindo isso, né? Se fosse assim. Pois esse é o Jardel Leal, supervisor técnico do DIEESE. Eu gostaria que o Roberto Bertamatti, até provocado pelo Jardel, fizesse mais uma intervenção. Ele é diretor de Finanças e Economia da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Está lá em São Paulo, participando conosco por telefone. Diga, Roberto. Luiz, você poderia pedir para a técnica subir um pouco o som? Eu estou ouvindo baixo aqui, tá, para mim, vou pedir o meu retorno. Já. Mas eu entendi, sim, o comentário do Jardel. E, sem dúvida, nós estamos num processo de desenvolvimento, como você comentou antes de passar a palavra para o Jardel. É bem verdade que o problema de distribuição de renda no Brasil, ele tem melhorado, sem dúvida nenhuma. Nós tivemos aí um acesso ao pessoal de uns 40 milhões de cidadãos para o consumo no Brasil nos últimos 10 anos, isso é muito importante, mas ainda assim nós estamos, se você comparar os países do G20, por exemplo, que é o estudo que a gente faz na NEFAC, nós estamos ainda nos países do G20 no 17º lugar, nós estamos atrás de... Com relação à desigualdade, hein? Nós estamos atrás de México, nós estamos atrás de Argentina, nesse índice. Então, nós precisamos acelerar, sim, esse processo. Eu entendo, como comentou o Jardel, a questão das políticas públicas são extremamente importantes, elas precisam ser reforçadas nesse sentido da distribuição da renda. E eu acho que nós estamos num momento, como o Jardel citou, em que o Estado precisa se redefinir na sua posição. Você olha o mundo inteiro, e mesmo na China, que é uma ditadura comunista, se bem que com relação à economia, ela é bastante aberta. Comunista genérica, né? Nós precisamos, eu entendo, um novo momento. Nós estivemos, até agora, nesses últimos 10 anos, desenvolvendo bastante, baseado no consumo. Ok, útil, serviu, importante, mas nós temos que complementar esse movimento com agora um processo de investimento muito grande na economia brasileira, porque sem esse investimento nós não vamos garantir o crescimento constante que nós precisamos do PIB anual. Nós estamos com um crescimento muito baixo, exceto aquele ano de 2010, um crescimento de 7,5%, fortemente ajudado pelo consumo, pelo crédito, ótimo, mas 2011, 12 e agora 13, nós estamos caminhando para uma média aí de 2%, que é muito baixo para o Brasil. Você reverte isso só com bastante investimento, e nós temos tudo para investir nesse país. Eu gostaria de comentar, Luiz, e já deu um outro ponto que me chama muito a atenção, é a questão da eficiência da máquina pública. Eu acho que um pouco esse reclamo da população, da juventude, é muito pertinente, porque a nossa máquina pública, de maneira geral, e aqui não estou dizendo especificamente nenhuma, é federal, estadual, municipal, judiciário e legislativo, elas precisam ser muito mais eficientes do que são. Não é possível nós termos um gasto com Congresso e Senado maior do que Estados Unidos e do que dos países da Europa, que são países desenvolvidos, com a renda média per capita nos Estados Unidos é $50 mil, na Europa $40 mil, aqui $12 mil. Essa eficiência precisa ser buscada na administração pública. Não é possível termos obras com gastos elevadíssimos e depois você leva anos para completar, foge do cronograma. Veja a transposição do Rio São Francisco, é um exemplo muito grande. Tem que ser comentado isso, tem que ser falado, porque nós queremos corrigir, nós queremos ir para frente, nós queremos melhorar. Então eu diria que o Estado precisa ser muito mais eficiente do que tem sido em todas as esferas. Isso aí que você acabou de dizer, Roberto, me lembrou que a participação do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso ontem no programa Roda Viva da TV Cultura, aí em São Paulo, em que ele, num viés político e até ideológico dessa questão, ele diz que o Brasil perdeu, depois da globalização da economia, o Brasil perdeu espaço porque ele não ajustou o Estado ao que ele deveria ser. Ou seja, ele diz que a partir de 2003... quer dizer, a partir da sua saída do poder, da saída dele, Fernando Henrique, o Brasil começou progressivamente a perder as oportunidades de se afirmar no cenário internacional e também oportunidades de ocupar novos espaços. Isso vem muito a propósito do que você está falando sobre esse contexto econômico do Brasil estar numa situação tão ruim no G20, de estar numa situação tão diferente dos outros no crescimento econômico. Agora, eu gostaria de remeter a uma outra questão que é também de fundo da economia, mas que é política, que é a redefinição de parâmetros. Ou seja, o produto interno bruto, ele vai seguir como o indicador do desenvolvimento de um país, até quando isso é realmente o indicador máximo do desenvolvimento do país, e não o IDH, por exemplo, que seria, do ponto de vista social, o indicador melhor para você aferir qual é o nível de desenvolvimento daquela nação. Jardel, gostaria que você começasse comentando isso aí. Eu acho que nós hoje fazemos um programa aqui que ele vai apontar para algumas questões que devem ser continuadas. E mais, eu acho que seria importante fazer com que nós, economistas, dialogássemos com outras áreas do pensamento, porque no Brasil é da tradição brasileira confundir crescimento com desenvolvimento. O termo desenvolvimento exige que você tenha uma noção clara de diagnóstico do ponto de partida, para que você vá olhando o grau de distanciamento que você vai conseguindo em todos os aspectos da vida. Se você pegar os países que passaram por programas de desenvolvimento mais consequentes, são países que investiram pesadamente em educação, investiram pesadamente em tecnologia, em inovação. E assim, eu acho que nós temos um velho hábito de colocar a responsabilidade naquilo que é público, sendo que ninguém se identifica na coisa pública. Eu acho que nós precisamos, primeiro, se nós quisermos ter uma sociedade razoavelmente decente, nós temos que investir na coisa pública. E o Estado deixar de ser aquele patinho feio que a gente faz as besteiras que nós fazemos enquanto população, enquanto sociedade, e colocamos a responsabilidade no Estado. Se nós olharmos direitinho o movimento da economia, desde Fernando Henrique Cardoso, ou se quiser pegar na década anterior, que foi chamada década perdida, nós vamos ver que a taxa de crescimento da economia foi muito baixa, especialmente no período Fernando Henrique, e com um problema mais sério, que além de taxas muito baixas de crescimento, nós tivemos uma piora dramática do mercado de trabalho. Então, se hoje nós estamos fazendo festa porque as pessoas estão sendo incorporadas no mercado de trabalho, as taxas de desemprego também são muito baixas no Brasil, comparado com esse período histórico recente, né? Você tem o salário mínimo crescendo acima da inflação por conta de uma política criada entre o governo e as centrais sindicais. Então você tem um ambiente favorável tá? Do ponto de vista da renda da população, quando a economia internacional ela está perdendo fôlego por falta de renda, por problema de dificuldade de sustentação da renda interna nos países de primeiro mundo, os países mais desenvolvidos, no caso brasileiro é o inverso. No entanto, a culpa é do Estado. Se nós olharmos para o processo de crescimento da economia e olharmos o comportamento dos investimentos, nós vamos ver que nós temos um problema sério, que não sei porquê, e que talvez, eu gostaria de fazer uma fala aqui, que é preciso chamar a atenção dos nossos empresários. Porque a gente fala que falta mão de obra qualificada. Mas se você olhar a composição dos postos de trabalho, são de qualidade muito baixa, de um período de permanência no emprego muito baixo, dada a rotatividade, com salários baixíssimos e baixíssima produtividade. Quem constitui esses postos de trabalho são as empresas, com as suas escolhas tecnológicas. No Brasil, investe-se muito pouco em inovação. Investe muito pouco em tecnologia. Quem investe? É o empresariado. O Estado tem que cumprir seu papel. Nós temos que aprimorar a máquina do Estado. Mas nós não podemos deixar de lado um fator que é central, dado que nós estamos numa economia capitalista. Para onde forem os investimentos, se nós tivermos uma retomada dos investimentos? Né? Agora, investimento tem que ser investimento com certo risco. Não o investimento que tem a garantia de que vai ter ganho, e ganho extraordinário, com margem de lucros absurdas. Que quando a gente fala em preço, nos preços estão os custos de produção em geral, as matérias-primas, os salários, as taxas de juros que são pagas pelos empresários que investem, mas também a margem de lucro. No Brasil, parece que não existe problema em estabelecer margem de lucro qualquer que seja o nível que as empresas resolvam colocar. Então, isso também tem que ter uma regulação social. E nós precisamos verificar o que precisa ser feito para que o nosso empresariado comece a investir. E o investimento daqui para frente não é aquele investimento de aumentar o que se faz, ou que sempre se fez. Porque vai ter que ser um investimento que seja competitivo. Porque nós estamos perdendo espaço para as indústrias de outros países dentro do mercado interno. O Brasil é um país que tem ainda um mercado interno importante, com capacidade de crescimento grande, tem sido sustentado e tem sido um maná para as empresas estrangeiras virem competir aqui. E aí nós temos que olhar para o câmbio. Por isso que as coisas não são tão simples. É, mas eu chamaria a atenção que, além de olhar para o Estado, com todos os problemas que o Estado tem, que para o Estado se modernizar, nós precisamos identificar quais são os problemas, que não é somente do Executivo, nós temos que olhar, e a população parece que está olhando para o Parlamento, quem faz as leis, quem impede, muitas das vezes, que a nossa sociedade se modernize, mas nós temos que olhar para as práticas empresariais, senão nós não vamos nos tornar uma sociedade razoavelmente moderna e aquilo que nós queremos. Roberto, a bola é contigo. Eu gostaria de começar... Melhorou aí o que você comentou no início aí dessa colocação sobre o Roda Viva ontem do Fernando Henrique. Eu assisti também. O Jardel colocou muito bem. Nós temos tido um problema de... crescimento já há duas décadas aproximadamente. Na média nós temos um crescimento muito baixo, nós temos um potencial muito maior. Eu acho que nós temos uma necessidade muito grande, de maneira geral, a fazer uma série de reformas, como você citou no início do programa, a reforma tributária. E aí, só um parênteses, o Jardel tem total razão, nós precisamos aumentar a renda principalmente do assalariado. Ela tem aumentado em níveis reais, mas precisa aumentar muito mais. E aí, quando você pega o salário, é um salário ainda baixo se você comparar com qualquer país lá de fora. Mesmo os países do BRIC, ainda é um salário baixo, pode ser muito maior, mas por outro lado ele fica caro para quem está pagando, porque tem encargos muito altos, eu acho que isso aí precisa ser repensado. Eu, quando falei do Estado, absolutamente nós queremos um Estado muito forte, um Estado regulador. Eu acho que nós precisamos caminhar neste sentido, né? E voltando a falar aí do Fernando Henrique, eu acho que essas reformas, nem Fernando Henrique, nem Lula e nem Dilma estão fazendo nenhuma das reformas que são necessárias para o país dar o outro salto. Como você falou, o problema de distribuição de renda é muito sério ainda no Brasil. Melhorou, mas precisa melhorar muito mais. Eu acho que o Jardel colocou agora no final a questão do parlamento, ele tem razão, eu concordo com ele. Talvez o maior problema seja um problema político, eles que têm que fazer as leis. Eu, do meu ponto de vista, acho que nem deveria e nem precisaria fazer qualquer plebiscito. Eu acho que o que nós temos na Constituição de 88 já permite ao Congresso fazer a reforma. Eu sei que você está dizendo como é que eles vão querer fazer uma reforma e eles mesmos estão tendo vantagem da forma como está agora. Eu sei. Talvez por isso a presidente está pensando em forçar com esse plebiscito, né? Mas eu acho que o próprio Congresso deveria, ouvindo a população que agora está se manifestando, e espero que continue se manifestando, porque nós queremos melhorar. E a questão da educação é fundamental. Nós temos um exemplo recente aí desde 1970, que é recente, da Coreia do Sul, que investiu 30% de tudo que ela recebia no país em educação, e hoje ela tem um IDH de um país desenvolvido. Eu concordo com você, Luiz, que o IDH é muito melhor indicador do que simplesmente o crescimento do PIB. Eu acho que esse realmente mostra o desenvolvimento de um país, de uma civilização, mesmo porque o componente do IDH, você tem questões de educação, você tem questões de saúde, tem questões também da renda que compõe esse indicador do IDH, que na minha opinião é o melhor de todos para medir a situação do país. Sobre o IDH, o trabalho que a gente tem feito, como comentei no início, aqui na NEFAC, nós temos esse acompanhamento do que acontece com o IDH dos países do G20, e o Brasil, apesar de estar crescendo no número, sem dúvida nenhuma, ele ainda, no G20, está no 17º lugar ainda. Uhum. Ele não sai dessa posição. Ô Roberto, ontem eu estava vendo no Facebook uma matéria que foi veiculada na televisão, no canal 9 da Argentina, lá em Buenos Aires, em que eles fazem praticamente uma piada com essas manifestações de rua no Brasil e a reação da mídia convencional, tomando como ponto de partida uma intervenção lamentável do Arnaldo Jabor, num dia em que depois, chamando de baderneiros e de classe média insatisfeita, esses jovens, porra louca, dessas coisas, e que dois dias depois ele volta à televisão para dizer que aquilo ali era um anseio legítimo, que essa juventude estava dando uma lição, uhum, e tal. E aí o apresentador do programa, que é o âncora desse programa, ele diz que o Brasil tem uma opção pelo mercado financeiro, pelo investimento financeiro, que é o que é a força motriz da economia brasileira. E ele diz que o ganho de capital no Brasil parece que justifica todo tipo de ação do governo e do Estado, por assim dizer. Ele diz isso com uma certa acidez no comentário, porque a Argentina está trilhando um caminho que é um caminho diverso do nosso e que está dando muito mal, né? Está resultando muito mal. Eu gostaria que você comentasse isso, porque você, afinal de contas, é da ANEFAC, que é um mundo financeiro onde os ganhos são muito chamam a atenção até dos vizinhos como a Argentina, que está numa situação tão precária. A sua pergunta é bastante pertinente, né? Aliás, a crise que o mundo está vivendo desde 2007, 2008, tem como base a especulação financeira mundial. Eu sou totalmente contrário a que essa especulação desenvolva um país, desenvolva uma civilização, e às vezes você, até pela especulação desses grandes capitais mundiais, você pode até colocar no ostracismo um país, por exemplo. Então, ela precisa ser muito bem regulada, e aqui no Brasil também precisa ser muito regulada. Eu acho que a questão financeira tem que cumprir sua função. E também entendo que a questão social, quando você fala em todos os matizes da economia, quer governo, quer empresário, todos, eu acho que tem que ter, em primeiro lugar, a preocupação no social. Eu acho que o lucro faz parte da sociedade capitalista, como estava comentando o Jardel, tudo bem, mas ele não pode ser desmedido absolutamente, e eu não concordo com isso. Então, eu acho que a conscientização, inclusive dos empresários, tem que ser nesse sentido, de que, e muitos já têm essa consciência, de que o lucro é necessário para você incentivar o desenvolvimento, mas também ele tem que ser medido e comedido para que o social também aproveite de tudo que aquela indústria, daquele negócio está produzindo. Certo. Ô Jardel, em vista do que o Roberto acabou de dizer, e tendo em mente essa Copa das Confederações que acaba de terminar aqui no Rio de Janeiro, coroando esse empreendimento, esse grande negócio que se tornou o futebol, gostaria que você fizesse seus comentários também. Bom, a lógica financeira que vem orientando as decisões econômicas também precisa ser levantada, porque assim, verifica-se, como o Roberto falou, que nós recebemos salários muito baixos comparado a qualquer país do mundo. Nós queremos transformar a sociedade brasileira numa sociedade decente. E aí nós temos que olhar qualitativamente o que a gente avança, né? Porque nós temos uma massa de pessoas que vivem em situações de péssima qualidade de vida, quase que nós vamos vendo como normal, naturalizando, por exemplo, as habitações de favela. Nós não pensamos nas crianças que crescem em ambientes que não há espaços definidos, em que, por exemplo, imagina um jovem que mora em situações em que tem uma quantidade muito grande numa habitação com pouco espaço estabelecido de privacidade. Como é que uma criança, um jovem, consegue evoluir intelectualmente com acesso de direitos ao progresso intelectual, em termos acadêmicos? Não é que você precisa ter um espaço para você estudar, um espaço que você possa se concentrar. Um espaço físico, você um diz? Um espaço físico, eu estou falando apenas de um espaço físico. Além de você pensar nas heranças que você tem numa família que já tem alguém, ou o pai e a mãe, tem curso superior, e o outro que pela primeira vez tenta quebrar os muros para chegar à universidade. Então, o que nós temos? Nós temos que olhar para essa sociedade e pensar o seguinte: sempre se falou em custo Brasil, sempre olhando para o custo do trabalho. Nunca se pensou, nós estávamos com taxas de juros absurdas há pouquíssimo tempo, tivemos uma redução razoável dessas taxas de juros, e parecia que o trade-off da economia, né, que a gente fala, eu me perdoe, mas a gente fala IDH, como se todas as pessoas soubessem o que é isso, é Índice de Desenvolvimento Humano. É verdade. Né? Então nós temos uma situação em que, aparentemente, baixando a taxa de juros, ia haver grandes investimentos. Teve uma redução significativa das taxas de juros e os investimentos não aconteceram. Você está tendo hoje um gasto absurdo, ou o governo abrindo mão de uma série de recursos financeiros na forma de benefício para ver se o capital investe. E não tem investimento. Aonde nós vamos chegar? Qual é a capacidade de cobrar, de pedir desse empresariado? O que nós temos que fazer para que o investimento ocorra? Né? Então, o que nós temos? Nós temos uma situação em que nós precisamos fazer uma crítica ao modelo que foi estabelecido para o país e olhar e preferencialmente identificar o que seja a qualidade de vida que nós queremos para todo o cidadão. Que a impressão que eu tenho que talvez nós devêssemos voltar aos bancos escolares e pensar o seguinte: uma sociedade se organiza, se estrutura e monta um modo de produção visando atender as necessidades da população e não beneficiar apenas um grupo de pessoas que já têm o privilégio de terem patrimônios e vão ampliar de forma constante, permanente, sem, dando as costas para o conjunto da população. Ou seja, nós vivemos num país em que eu não me incomodo de eu estudar, conseguir acesso à universidade, fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, convivendo com analfabetismo, né? Convivendo com todas as impossibilidades das pessoas terem algum progresso mental, intelectual, cultural. As pessoas, né, que estão ao seu redor, que estão no seu cotidiano. E pessoas que eu vou chamar para dentro da minha casa para ajudar a criar meus filhos. Esse apartheid que nós, na sociedade brasileira, conseguimos manter, nós não podemos simplesmente olhar para você e ver quais são os seus defeitos. Se nós quisermos sair dessa situação, cada um de nós tem que olhar que cada um de nós é portador de uma mentalidade segregadora que vem do Brasil colônia, do Brasil escravocrata. Nós, se nós acharmos que eu, à medida que começo a fazer a crítica, eu estou limpo, como se fosse o sujeito que entrou para uma religião, e assim que eu pego a lógica da religião, eu me sinto salvo. Nesse país, nós todos somos subdesenvolvidos. Mesmo que sejamos altamente intelectualizados, mesmo que estejamos em situações financeiras muito ótimas, muito boas, somos todos subdesenvolvidos. Somos todos pessoas de terceiro mundo, independente da diferença de classe, independente da situação social que nós vivamos. A nossa identificação internacional é essa, inclusive, né? Agora, eu queria voltar aqui. Quando eu estendi o tapete aqui para o Jardel entrar, eu falei da questão da Copa das Confederações exatamente por essa questão. Eu vi, por exemplo, um exemplo de uma pessoa que pagou R$ 400 no ingresso e nós temos um salário mínimo de R$ 700, e eu vi as imagens do Maracanã e a gente vê, não tem negro praticamente nas imagens que mostra a televisão. A torcida do Maracanã é uma torcida de classe média para cima. Além disso, nós temos um dado interessante, que o salário mínimo é R$ 700 e poucos, e o IBGE considera a classe média quem ganha acima de R$ 1.100, R$ 1.200. R$ 678, não é isso? O salário mínimo. A gente perde até a noção, nem eu que tenho a obrigação de saber essas coisas, já sei. Até porque o salário mínimo perdeu também a sua função de indexador da economia, né? Então ele ficou meio perdido nisso aí. Mas, Roberto, eu queria que você falasse um pouco exatamente em cima disso aí e por que, como você é dessa associação que é a ANEFAC, os capitais não são atraídos para o país porque eles querem, tem que entrar no setor produtivo, e eles querem entrar na ciranda financeira. O capital estrangeiro não vem para investir na infraestrutura, não vem para construir esgoto em favela, ele vem para entrar no mercado de ações e para ganhar dinheiro. Nos últimos anos, quem trouxe realmente uma boa parte de capital lá de fora veio para participar exatamente da ciranda financeira, e isso, para efeito de desenvolvimento do nosso país, não serve. Não contribuiu. Mas eu gostaria de fazer antes um comentário ao que o Jardel falou. Realmente somos um país subdesenvolvido, e não adianta você ter estratos na sociedade com uma educação de primeiro mundo ou uma renda de primeiro mundo, mas a grande maioria não tem essa possibilidade. Ou nós nos desenvolvemos como um todo, ou vamos continuar sendo um país desenvolvido. Nisso eu concordo totalmente com o Jardel. Sobre o que você colocou, Luiz, a questão dos investimentos nesses estádios, sem dúvida, eu entendo que houve um pouco de exagero. Eu não precisava de 12 sedes para a Copa do Mundo o ano que vem. E como brasileiro, é claro, eu estou contente que a seleção ganhou, mas isso é um outro aspecto. Mas Não estou contente porque esse gasto elevado que nós estamos tendo não é na mesma proporção de melhoria dos equipamentos públicos que tanto a população precisa. Eu acho que esse é o ponto que está pegando. Você falou, Luiz, e é verdade, você olha nas imagens da televisão, quem está nos estádios não é quem ganha salário mínimo, é impossível. O que está nos estádios não é a média da população brasileira. E por isso que tem muitos reclamando, para que ter a Copa aqui? Nós queremos equipamento público, né? Eu acho que é essa a realidade que está acontecendo no Brasil e motivando os jovens a se manifestarem. Eu vejo muito positivamente essa reclamação, é claro. Não concordo absolutamente com os excessos, porque em todo lugar tem bandido, né? Os bandidos têm que ser tratados como bandidos e presos, né? Agora, Roberto... Mas eu entendo esse processo que nós estamos sofrendo e eu acho que vai ser bom para o país. Roberto, eu queria só acrescentar, porque você está aí em São Paulo, você é de São Paulo, um paulistano, você não tem a vivência dessa do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, e para acrescentar um dado a essa questão, é que agora, por exemplo, na Rocinha, que é a maior favela brasileira, o governo resolveu botar um teleférico, e aí houve um movimento dos moradores contra esse teleférico, porque diz alguém da Associação de Moradores: o que nós queremos aqui é esgotamento sanitário. O que nós queremos aqui é saneamento básico. Eu não quero minha filha pisando em esgoto a céu aberto quando desce para ir para a escola. Eu não quero teleférico. Então, o que parece que nós estamos discutindo aqui é um modelo. Não é a questão de vamos ter a Copa aqui ou não vamos ter a Copa aqui. É como é que nós vamos ter a Copa do Mundo aqui, como é que nós vamos pacificar as favelas, como é que nós vamos inserir essa massa que está na rua num processo de discussão do país, de discussão nacional. Isso é que parece que é a discussão maior, né? O nosso caldo do programa aqui de hoje. Eu entendo que sim, Luiz. Você, do que nós estávamos falando, eu acho que você concluiu muito bem. Não faz sentido construir o teleférico, está certíssima a Associação de Moradores. Puxa, nós precisamos primeiro ter o esgoto tratado, ou pelo menos coletado, né? E ter acesso à água e, com certeza, uma educação melhor, né? Eu diria que nós, para mudarmos todo esse cenário, nós precisamos investir muito mais na educação. Agora está se falando e está no Congresso para se votar 10% dos orçamentos para a educação. Eu acho que 10% não serve, precisaria ser 20%. Esses 10% do PIB, né? 10% do PIB. Pois é, o que não é factível, você sabe disso, né? Você sabe que isso é uma coisa política. Isso é jogar para a galera, né? Concordo. Não é, Gardel? Mas nós estamos falando do melhor possível, né? Pois é. Jardel. Não, bom, a educação, nós temos que também tomar cuidado, porque a educação não pode ser uma panaceia. Porque aumenta o gasto com educação como se isso simplesmente fosse resolver o problema. É preciso mudar a qualidade da educação. Na medida em que nós universalizamos o acesso à educação, nós tornamos a educação pública um problema, né? E aí é aquela história de responsabilizar a sociedade como um todo, principalmente uma sociedade urbanizada numa velocidade muito grande, que assim, nós temos que voltar a investir no conhecimento da história e tentar captar o que que acontece com esse país. Esse país mudou numa velocidade muito grande. Nós deixamos de ser um país rural e passamos a ser um país urbano, né? E só que nós esquecemos o que passou. Numa velocidade imensa, lá pré-50 até 60, nós deixamos de ser um país rural para ser um país urbano. Nós não tínhamos indústria mais qualificada, com tecnologia mais avançada, e montamos uma indústria aqui mais sofisticada e tivemos uma capacidade de formar a nossa mão de obra, que era aquela turma com uma disposição imensa no campo, e veio ser o operariado da cidade. Portanto, nós temos experiências do ponto de vista de formação. Então, não basta educar, do ponto de vista da educação formal. É preciso, porque a Coreia fez isso, formou um grupo grande de pessoas, investiu pesadamente em educação e garantiu acesso no mercado de trabalho para aquelas qualificações que as pessoas tinham investimento. Então, só que isso foi feito num período altamente autoritário, porque todo mundo esquece que a Coreia também viveu um longo período de ditadura, mas sem o medo, sem a vergonha. Não é aquela ditadura envergonhada que dizia que era democracia, né? E muitas das vezes lá o caso do empresariado investia porque o ditador sentava o cacete também sobre o empresariado e aí tinha que acompanhar as orientações. Ô Jardel, isso está parecendo saudade da ditadura, hein, Roberto? Não é saudade da ditadura. Agora, o problema... Não, mas o problema nosso é esse. É verdade. Porque senão nós vamos construir esse caudal de possibilidades que, assim, não adianta a gente agir como horda, né? Eu fui um garoto que entrei na universidade em 1968. Sei muito bem o que é que acontece. E como transformar esse movimento num espaço de debate público em que cria as bases para a gente definir um horizonte para o nosso país. Ou seja, aproveitar essa experiência para a gente revalorizar o espaço do debate público. Ou seja, não adianta fazer as coisas em nome do povo e querer que o povo fique satisfeito com as coisas que são dadas prontas para o povo. Por que não consultarmos o povo? Por que não investir na organização da juventude, na capacidade, nas expressões culturais da juventude e tomar a juventude como fonte das nossas construções para frente? E não ficar com aquela ideia de que o jovem é o futuro do país. O futuro do país. Os jovens como eu agora são os gestores. Que sentamos o cacete, só que aí nós já estamos velhos e temos que fazer um monte de mediações para atender as demandas da população como um todo, especialmente da juventude. Não sabemos dialogar com a juventude porque nós estamos envelhecidos e muitas das vezes temos vergonha do que nós fazemos. E até tem gente que diz, esqueça o que eu disse, esqueça o que eu escrevi. E aí eu acho que é uma questão... Ontem não falou isso não, ontem até apresentou um livro novo. Agora eu queria só, aproveitando esse gancho aqui do Jardel, que eu achei muito interessante, é o seguinte... O futuro já começou, gente. O futuro começou ontem. Nós vivemos numa era digital, numa era de esses movimentos sociais que nós estamos vendo na rua, a maior parte convocada pelas redes sociais, através de Facebook e coisas que tais, Twitter e tal. E isso, para nós encerrarmos, eu gostaria, porque nós já estamos caminhando para o final do programa, eu gostaria, Roberto, que você fizesse um apanhado geral e dissesse quais são as suas expectativas com relação a esse futuro imediato até, porque nós estamos com essa mobilização em andamento, embora o mês de julho esteja começando e seja um mês de recesso parlamentar, seja um mês de férias escolares, seja um mês frio de inverno, e tudo isso contribui para que esses movimentos esfriem também. Gostaria que você fizesse esse seu balanço final do programa. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite. Muito obrigado, Luiz, muito obrigado à Rádio Nacional aí do Rio de Janeiro, e agradeço também o Jardel por ter participado comigo. Eu acho que a sociedade se constrói dos diferentes conhecimentos que nós temos na sociedade e ouvindo todos. Eu acho que é assim que a gente constrói. Eu diria que somos hoje consequência de tudo que fizemos no passado. Eu acho que o passado não deve ser esquecido, mas nós temos que olhar para frente. Você disse muito bem, Luiz, o mundo está mudando muito rapidamente, não é só no Brasil, a questão das mídias sociais, a tal geração Z, Y e Z, né? É uma nova cabeça. É verdade que revoluções foram feitas através das mídias sociais aí no Oriente Médio, etc., mas são realidades diferentes, concordo. Mas isso veio para ficar. Quem sabe isso seja um sinal de uma democracia mais autêntica, uma democracia de muito mais inclusão, de uma democracia onde todos, tenham a mesma oportunidade. É isso que eu gostaria de deixar como mensagem. E novamente agradeço você, Luiz, e ao Jardel. Eu que agradeço, Roberto, sua participação. Esse é o Roberto Vertamati, diretor de Finanças e Economia da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, a ANEFAC, que participou com a gente do programa hoje por telefone de São Paulo. Agora eu queria o balanço final do Jardel Leal. Bom, eu vou acompanhar a fala do Roberto, agradecendo a Rádio Nacional, ao Luiz, que nos deu essa oportunidade, e agradecer o fato de a gente poder travar um diálogo, um debate, as minhas opiniões, a do Roberto, que eu acho que elas não se conflitam, mas elas exigem que nós reflitamos mais, né, porque o que virá, como dizia Gonzaguinha, vamos lá fazer o que será. E esse o que será vai ter que levar em conta todas as concepções, todas as visões, e aí nós temos que nos abrir talvez para uma questão muito complicada, que é o exercício da democracia. O aprimoramento democrático, que é o que nós estamos vivenciando, combinado com esse acesso a novas tecnologias, que nós falamos aqui do ponto de vista econômico, né? Isso também tem risco, porque a quantidade de informação que hoje a meninada tem, e nós também temos, exige uma capacidade para processá-las. É preciso ter competência para organizar e transformar isso não num bate-boca e não num cala-boca entre aqueles que têm acesso e os que não têm acesso, né? Então, assim, é preciso fazer com que esses debates sejam permanentes, sejam respeitosos, né? E, assim, nós não termos medo de olhar para as nossas mazelas e para as nossas certezas, as nossas convicções, que precisam ser relativizadas, porque o mundo muda e a meninada está cobrando da gente posições que exige que a gente se atualize, né? Não sejamos... Eu só queria terminar dizendo o seguinte, apesar das dificuldades que nós estamos vivendo, eu acho que nós temos muitas oportunidades e precisa... Nós temos que mostrar que nós somos capazes de aprender e aproveitar a crise para crescer. Mas precisamos corrigir alguma coisa. Por exemplo, nós estamos gastando dinheiro à beça fora do país. Nós estamos mandando recurso lá para fora de forma irresponsável, né? Cresce 7,4%, o último dado do PIB, cresce do Produto Interno Bruto, que é a medida da economia brasileira, que é calculada pelo IBGE. Enquanto crescem as nossas importações em 7% no primeiro trimestre desse ano, as exportações caem 5,7%. Isso é uma demonstração de irresponsabilidade social, que nós precisamos olhar para isso. Mas, apesar disso, a economia brasileira vem melhorando, vem crescendo, comparado com com o ano passado, por exemplo. Mesmo o PIB estando fraco, ele está melhor do que o ano passado. E a inflação vem caindo. É verdade. Mês a mês ela vem caindo, embora não sinalize no cômputo geral. Tá? Então... Ok, esse foi o Jardel Leal, supervisor técnico do DIEESE. O Tema Livre fica por aqui. Um grande abraço para vocês, um bom dia. Amanhã às 10h05 nós estaremos de volta. Até lá.